microfone, o resto é história sem nexo. Coisa que Loki inventa para queimar meu filme, mas seu próprio filme queima. Eu sou vocabulário, se pá o dicionário. Esquema psicodélico, gramático, marcado de estação em estação. Vou aos pontos cardeais, eu longe entro pelo ouvido, na mente não saio mais. Caneta e papel na mão, senão já era, perde a música. Informação exata, completa, sem deixar dúvida. A verdadeira mística, o tipo que assassina o mal e não deixa pista. Uma psicanálise, se não nos dá licença, sangue bom a gente vai. A sua privacidade, já sabe quem eu sou, ou ainda está perdido. É web nacional. Pode crer, Paulinha, se liga, esquema definitivo. Retardada, do estilo egocêntrico. Cumprimos os deveres com direitos obtidos. Eu não sou moda do momento, manchete em jornal, mas eu tenho meu talento. Louco de oxigênio, pois certo é seu pajênio. Quem rápido capita a ideia certa, a mensagem positiva. Por os talentos, artista do gueto. Cérebro ativo, criativo, perfeito, que levanta o movimento. Então maluco vai vendo, no muro um grafite. Imagine as cores do arco-íris com o nome da sua gripe. O b-boy, o DJ, nossa arte pra você, completando os elementos. Ouça esse som e em paz vai ficar. Seja feliz, deixa a tristeza pra lá. Ouça esse som e em paz vai ficar. Seja feliz, deixa a tristeza pra lá. O jogo de palavras cruzadas e bem rimadas. Inteligência bola da vez. E é jogada primeiro lugar no pódio na vida vem. Na vice-presidência a humildade comeu. Outros dias de pensar. De bronze para o ato efeito de se comunicar. Não ter vergonha de ser um eterno aprendiz. Abrir a boca e dizer pro mundo que eu sou feliz. Ensina minha filha o verdadeiro caminho. Deus nos abençoe, não nos deixe sozinho. Sem precisar de arma para provar que sou homem. Sigo na fé meu destino, na linha do horizonte. Eu observo o mundo, o universo completo. Pessoas se acabando por dinheiro e sexo. Vejo as visões fechadas pra soluções. Problemas se acabam em velas floriscações. Família se destrói, a moda te corrói. Oi, me dá união, pega no ponto que dói. Esse fato perturba e dá vontade de pegar uma pistola e na maduca. Se fazer justiça, toma iniciativa. Quem não tiver pecados, atire a primeira pedra. Mas se erra o jogo, vira. Opinei por não ser mais o escravo da luxúria. Humano enfraquecido, controlado pela injúria. O que fazer para subir e não descer? A escada da vida é preciso de parecer. Tem diversos caminhos, cada um faz seu papel. Ergo minhas mãos pro céu e tiro meu chapéu. Pra quem me libertou das maldades desse mundo. Quando eu resolvi viver e trazer os manos junto, me joguei de cabeça em busca desse ideal. Troféu de honra, mérito pro rap nacional. Ouça esse som e em paz vai ficar. Seja feliz, deixa a tristeza pra lá. Ouça esse som e em paz vai ficar. Seja feliz, deixa a tristeza pra lá. Rimas e frases bem boladas, cantar de batidas que pá. Sem sair do compasso, dentro do ritmo, em cima do tá. Todos temos o dom, então se liga no som. Tô ligado com você, sangue bom, para e viaje no tom. Sinto o som invadir sua mente, deixa o hall te contaminar. Essa cultura perdendo nas ruas, a mídia não veio aqui ensinar. Ninguém vai fazer eu parar com isso aqui, a não ser que alguém atire em mim. Vai ser ruim, mesmo assim, ainda temos os manos que não ouvir.